até posso imaginar a emoção de Eliseu quando viu o Rio Jordão se abrir. No momento que Elias Deus arrebatou na carruagem de fogo para si, Deus o tomou. Quando a capa recebeu com a unção de Elias e tocou no Rio Jordão, que as águas se abriram e o exército de Deus Eliseu contemplou. E ordenou que o machado voltasse, e o machado flutuou. Em nome de Jesus, repreendeu a morte, e o morto ressuscitou. Queres poder, queres unção, é só pedir e insistir, que hoje o mesmo Deus vai te ungir, e a unção de Eliseu vai descer sobre ti. Comece a colocar a sua fé em ação, a porção de Eliseu vai refletir em tuas mãos. Deus te levanta nesta hora pra mostrar que foi com Eliseu e agora é com você e vai te usar. O rio vai se abrir, as águas vão parar, a capa vai descer com a unção de Jeová. É só pedir com fé que Deus vai te escutar. Faça igual Eliseu, pede com fé sem dúvida, a cura vai chegar. Deus vai autorizar, o morto vai viver e vai glorificar. O exército de Deus você vai contemplar, ninguém vai te deter, porque Deus é com você, é o mesmo Deus, não vai mudar. Hoje o mesmo Deus vai te ungir e a unção de Eliseu vai descer sobre ti. Comece a colocar a sua fé em ação, que a porção de Eliseu vai refletir em tuas mãos. Deus se levanta nesta hora pra mostrar que foi com Eliseu e agora é com você e vai te usar. O rio vai se abrir, as águas vão parar, a capa vai descer com a unção de Jeová. É só pedir com fé que Deus vai te escutar. Faça igual Eliseu, pede com fé sem dúvida, a cura vai chegar. Deus vai autorizar, o morto vai viver e vai glorificar. O exército de Deus você vai contemplar, ninguém vai te deter, porque Deus é com você, é o mesmo Deus, não vai mudar. A capa vai descer com a unção de Jeová, é só pedir com fé que Deus vai te escutar. Faça igual Eliseu, pede com fé sem dúvida, a cura vai chegar. Deus vai autorizar, o morto vai viver e vai glorificar. O exército